cachaça, não tem graça, fazendo rock, jogando pedra na vidraça. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Tem rock a semana inteira, tem blues, pauleira na moleira, frigideira acústica com a musa da carteira. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Tem rock a semana inteira, tem blues, pauleira na moleira, frigideira acústica com a musa da carteira. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Quem não tá bebendo tá errado. Quem não tá bebendo tá errado. Quem não tá bebendo tá errado. Tem rock a semana inteira, tem blues, pauleira na moleira, frigideira acústica com a musa da carteira. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Salve, salve galera, Mequetrefes de plantão. Tá no ar mais uma edição do Panela do Rock. Você percebeu aí, vinhetinho com vocal feminino, porque nós vamos celebrar o Dia Internacional da Mulher. Tô gravando hoje no dia 8 de março. Mas você sabe que no Panela do Rock todo dia é Dia Internacional da Mulher. Antes de começar o programa, atualizar a nossa lista. Eu vou fazer isso aos poucos aqui entre os blocos. A nossa programação semanal. Nós começamos no domingo na Cabaré Rock Radio do Rio de Janeiro, às 13. Às 10 horas na Cabaré, às 13 na Rota 220 também do Rio de Janeiro, às 18 na Seven Rock Radio da Flórida. Na segunda, às 19 na Rock Masters de BH, às 20 na Old School Rock and Roll Radio do Rio de Janeiro, às 21 na Radar Alternativo de Laura de Freitas na Bahia. Já eu volto com mais atualização, porque agora nós chegamos a 20, velho, 20, de onde você quer que esteja ouvindo aí. Um obrigado para você, espero que você goste, interaja lá no nosso Instagram, Rock Panela 13. Eu estou com uma sessão lá, digamos assim, todo dia eu posto uma banda diferente do underground, entendeu? Então, se você acompanhava lá, para você que fica aí espalhando por aí que o rock morreu, não morreu não, vão ser 365 bandas esse ano. Então, para começar o programa, vamos de Nasty Gal. Gal ou Gale, como você preferir, álbum cinquentenário de Bette Davis, terceiro álbum dela, falhou comercialmente após o lançamento dos dois primeiros discos. Ela mudou de gravadora, mas ele foi relançado em 2009 e virou um álbum cult, né? Tem um classicaço aí no álbum, e esse é o álbum que a gente vai comemorar 50 anos hoje. Nesse instante, quer dizer, durante a semana, Bette Davis, Nasty Gal, beleza? Vamos nessa aí então, eu volto já já. I'm gonna run it down. Tell him anything you want. My broom, honey, I used to love it. Oh, I used to love to ride the range sing with your Bible. When you did it, when you did it, oh, turn around. I didn't treat you, I didn't know you, I didn't love you well. But you know you lied, yes you did. I used to leave you hanging in the bed by your fingernails. I'll say why he want this nasty gal back again. So you can finish what you started. And I will give it to you. You can have it. Come on, take it now. Long. trance, like a little trance to me. And when I'm through with you, don't trance to me, baby. Oh, you'll be glad that you were born. I'll lay you down on the green grass. Feel free, just like the north wind. Then I will trash to you, baby, to you at night. Talk trash to me. Oh, you're just as fine as you can be. Talk trash to me. Talking trance to me. I'll give you everything I got and some more. Talk trash to me. See, other women, I don't care. Talk trance to me, baby. And when you snap your fingers, I'll be right there. Talk trash to me. Now, do you? Baby, till my head flies. I'll talk trash to you. I'll talk trash to you, then. I'll talk trash to you till your head flies. Hey! And if I make you uptight, that's 'cause you don't know where I'm coming from. And ain't nothing that heavy. Oh, such a shame. Feel so- Aya, aya, aya. Having fun. Do you lay him by the pegs? Tell me now! Do you lay him by the dozen? Or are you straighter? A little less jiver. Are you easy to please? Can one lady satisfy ya? Aya, aya, aya. By the dirty dozen. Aya, aya, aya. Aya, aya, aya. Thank you. This is it. Fuck y'all. This is it. Right here. Nastier than this, give them strong. This is it. And the band, well, they can't run it to you no hipper than this. Danger. They say that you just like in now loud. Get it up, you can try. Lord have mercy. Davis, terceiro álbum, completando 50 anos em 2025. Continuando aqui a nossa atualização, também às segundas, às 14, nós estrearemos essa semana na Rádio Liberdade BH. Às terças, nós estamos na Live Rock Radio da Costa Rica e na TVH Caos de Rondônia. Às quartas nós vamos tam também na Libertar, né? São duas edições semanais, às 9 horas da manhã. Então, panela do rock matinal aí para vocês. Estamos na Alta Frequência de São Paulo, às quartas, às 11 horas. Também nas quartas, às 15h30, na Overrocks de Campinas. E na quarta-feira de noite, né? Interessante Web Rádio de Maringá, Paraná. Beleza? Então agora nós vamos de blues um pouco mais. Aquela coluna escrita por Roberto Chalug, da banda Acord 7 de Goiás, e narrada com maestria pelo Dr. Ray, da Dr. Ray Blues Band de Nova Lima, Minas Gerais. Vamos nessa aí, blues um pouco mais, falando sobre o blues do Mississippi. Valeu, volte já. Blues e um pouco mais, a coluna de Roberto Chalug. Episódio 21, Mississippi, o berço do Delta Blues. Uma das principais formas de se tocar blues reconhecida como gênero musical é o Delta Blues, que reúne o formato e referências do blues, que era criado e tocado na região banhada pelo rio Mississippi e se estende por 10 estados americanos até chegar ao Golfo do México. E dentre esses estados, naturalmente, se encontra o estado do Mississippi, de onde surgiu a expressão bluesman, devido ao talento inigualável de diversos artistas que beberam das fontes do blues às margens do rio Mississippi. John Hurt, também conhecido como Mississippi John Hurt, nasceu em 1892 e não era compositor nem músico profissional como se diz hoje em dia. Na verdade, era um trabalhador braçal que se divertia tocando violão e relembrando as letras das músicas que ouvia enquanto trabalhava nas lavouras, sem nenhuma pretensão artística. Descoberto por uma gravadora em ascensão em 1928, John Hurt chegou a gravar um disco em Nova York, mas sem obter nenhum sucesso, retornou ao Mississippi para cuidar de sua fazenda e seus 14 filhos, sem se preocupar com a música profissional. Eis que então, após passados 35 anos, em 1963, a música Avalon Blues, gravada em 1928, volta a chamar a atenção da imprensa musical. Dizem que John Hurt se espantou por alguém ainda se lembrar das músicas que ele gravou em 1928 por apenas $28 cada música. Mas essa redescoberta de seu talento rendeu regravações de suas primeiras gravações nas vozes de Bob Dylan, Bill Morrissey e Taj Mahal. Ainda que Robert Johnson mereça um capítulo especial de nosso blues um pouco mais, pela sua genialidade musical, e não só pelas lendas envolvendo seu nome e história, não é possível falar do Delta Blues sem mencionar Robert Johnson, que com seu estilo inovador de tocar violão em letras ácidas, padronizou o formato de 12 compassos e se tornou referência clássica do blues mundial. John Lee Hooker despontou para a fama em 1948, já com 31 anos de idade, quando lançou o compacto Boogie Chillin', inovando na forma de cantar. A letra é muito mais falada do que propriamente cantada, e de tocar guitarra com a cadência rítmica, parecendo imitar o som de um trem de ferro em movimento. E assim criou o boogie, um dos subgêneros mais relevantes dentro do Delta Blues. Durante a década de 1950, gravou diversos discos utilizando pseudônimos, que chegaram a ser mais conhecidos que o seu próprio nome, como John Lee Hooker, Johnny Lee e o famoso Texas Slim. Mas foi a partir da década de 60 que alcançou a notoriedade, inclusive sendo um dos primeiros a dar oportunidade ao então iniciante Bob Dylan a se apresentar em grandes shows. Gravou em 1961 aquele que seria o seu trabalho musical mais conhecido, Boom Boom, que virou um enorme hit de sucesso com a regravação produzida pela banda The Animals em 1965. Em 1989, foi premiado com um Grammy pelo álbum The Healer, onde convidou diversos artistas para participações especiais, como Charlie Musselwhite, Los Lobos, George Thorogood e Carlos Santana, continuando na ativa e fazendo shows até 1995, quando resolveu se recolher em São Francisco e passar a maior parte de seu tempo cuidando de seu pub e restaurante, batizado de Boom Boom Room. Willie Walker, que também utilizava o nome artístico Willie Walker, foi uma das últimas lendas vivas dos tempos áureos do blues a permanecer na ativa até os dias de hoje, vindo a falecer de ataque cardíaco em novembro de 2019, aos 78 anos de idade. Durante os anos 60, foi um dos principais contratados da gravadora Chess Records, trabalhando ao lado de artistas como Otis Redding e Al Green, e recebeu 3 indicações ao Grammy em 1997 pelo seu álbum If Nothing Ever Changed. Willie Walker se apresentou em turnês pelo Brasil em 3 oportunidades, sendo a última em fevereiro de 2019, ano de seu falecimento, inclusive participando em Goiânia do 3º Festival Internacional de Blues, Bolshoi Pub, e também contou com os shows de Igor Prado, Blues Beatles e da Acorde 7 Blues Band, e também teve a honra de participar desse importantíssimo festival de blues do Centro-Oeste brasileiro. Mas isso já é história para outro Blues e um pouco mais. New York this morning, just about 9:30. New York this morning, just about 9:30. Avalon, my hometown, always on my mind. Avalon, my hometown, always on my mind. Pretty mamas in Allen want me there all the time. When I left Allen, throwing kisses and waving at me. When I left Allen, when I left Allen, throwing kisses and waving at me. Says, come back, daddy, stay right here with me. Says, come back, daddy, come back, daddy, stay right here with me. Hate to tell you, pretty mom, but you have got to know. Hate to tell you, pretty mom, I'm leaving Allen and I ain't coming back no more. It's one thing I can't understand. It's one thing I can't understand. Pretty mamas in Allen, let's want one name. Avalon, my hometown, got no great big rain. Avalon, my hometown. Avalon, my hometown, got no great big rain. Put your mama in Avalon, sure will spin your chain. put your mamas in hell. Well, I recorded in 29. Well, 28 and 29. The first recording was in Memphis. And they sent for me for further recording to come to New York. And so I recorded again in New York. So I was leaving Allen, you know, and I just, they all hated to see me leave. And first time away. That's right. My first time away. Just written that song. And they was waving at me, throwing kisses. Down Hastings Street, I heard everybody talking about the Henry Swain Club. I decided I'd drop in there that night, and when I got there, I said, yes, people, yes, they were really having a ball. Yes, I know. Mom and Papa talking. I heard Papa tell Mama to let that boy boogie woogie, 'cause it's in him and it got to come out. Well, I felt so good, and I went on boogie woogie just the same. Yeah. You bet. you do. I love the way you do. I love the way you do. Good Lord, on this good Port Island road. My captain's so mean on me. My captain's so mean on me. My captain's so mean on me. Good Lord, on this good Port Island road. They count baby and see. Count baby and see. Let's count baby and see. Good Lord, on that good Port Island road. It's the last bad deal going down. It's the last bad deal going down. Good Lord, on this good Port Island road. I'm working my way back home. I'm working my way back home. I'm working my way back home. Good Lord, on this good Port Island road. And that thing don't keep ringing so soon. That thing don't keep ringing so soon. And that thing don't keep ringing so soon. Lord, on that good thing Port Island road. My feet. Come on and shake, shake it, baby. Shake it up, baby. Shake it, baby. Oh, now, baby. Shake it, baby. Now, don't be, baby. Shake it, baby. Good job and be crazy. Shake it, baby. Come on, come on. Shake it, baby. Come on and shake, shake it, baby. Shake it up, baby. Shake it, baby. Shake, shake it, baby. Now, don't be, baby. Talking that talk, you knocking me out right off of my feet. I need you right now. I mean right now. I don't mean tomorrow. I mean right now. Come on, come on, come on, shake it up, baby. Shake it, shake it, shake it, shake it up, baby. Shake it, baby. Come on. give it the number one and drive it home. She give it the number one. Come on, mama, let's have some fun. So put your lips close to mine, baby, drive it home. She give it the number two and she drive that home. Drive it home. She gave it the number two. Come on, mama, just me and you. So put your lips close to mine, baby. Drive that home. Bad. gonna do my best. When I send the first, none the last. Taking the blows of life without holding anything. Loves are gone for lies, all the loves found me. I'm not the first, not Esse foi aí o Blues e um pouco mais, grande coluna escrita por Roberto Chaludo, da banda Acorde 7. E dando continuidade aqui à nossa programação semanal, lembrando que às quintas nós estamos ao meio-dia na Rock 1 de Surubim, Pernambuco, às 15 horas na Run Rock League de São Paulo, às 20, outra edição na Alta Frequência, também de São Paulo, e às 21h na Arpoador, Rádio Rock de Osório, no Rio Grande do Sul, com o grande PC lá no comando da rádio, né? Então vamos seguir aqui com o Panela do Rock. Esse blocão aqui, alguns lançamentos da Espanha, Laura DSK, Laura Disc com Alerta, Suzanne Vega com Speakers Corner, Tonguing Groove da banda Slaughter, Rose Tattoo com Hard Road e Roxy Ferry com Bleachers. Beleza? Lançamentos aí da semana. Volto já para mandar aqueles abraços. Lo había. rants and raves his rhetoric to the midday air. His heartfelt pleas and arguments, but the sense no longer there. The sound ascends to heaven like the incense in a prayer. Speaker's corner, there it stands. Politics a song. Trying everything you feel, whether it is right or wrong. Doomsday prophet, whose words have all come true. Naysaying, soothsayer, so cynical and blue. Has now become more like a child, bewildered and confused. I keep on believing it's what I know how to do. Speaker's corner, there it stands. Politics and song. When it's time to tell your tale, wait too long. Souls they save, promising the miracles, pocketing the cash, pretending they have principles, preaching only ash. And it grieves me when I see people on parade, parroting the things they hear, never think to be afraid. Corner, there it stands. Politics and song. I guess we better use it now before we find it gone. We'll be right back. Oh, can you feel me call? Through every choice you make, don't try to turn it off. It's in the time you waste. All you take, you take. Lay what you need on me. We'll be right back. Isso aí, foi Sangre Azul, banda da Espanha, né, do álbum de 88, Alejandría. Estou repetindo o bloco anterior. Foi Laura Desk, da Espanha, Susan Vega, Slaughter, Rose Tattoo, Roxfairy e Sangue Azul, da Espanha. Nossa programação na sexta-feira é 11 horas, Calango News, de Arco Verde, em Pernambuco. Na programação aleatória da Fanáticos Del Metal do Uruguai, e às 17 na Putz Grilha de Porto Alegre, aos sábados na Alfa Rock de Salvador, às 10 horas na DNA do Rock, às 13 horas DNA de Lençóis, na Bahia, e às 22 na Rock no Pinheiro de Araucária, no Paraná, beleza? Vamos para mais um blocão aqui. Daqui a pouco tem Frigideira Acústica com a Patrícia Schack. Agora nós vamos com a Tarja, não sei como se diz aí, aquela do Doom Metal, Shadow Play, Nucleum Vita, banda lá dos anos 90, do Roberto Chalub, da Acorde 7, Lúgubre, música nova da banda Lúgubre de São Paulo, Billy Idol, música nova do Billy Idol também, Still Dance, Magnus com Mr. Apple, e é isso, fechando aqui tem Mask of Tyrant, Slave to the System, de Nova Lima, Minas Gerais. Então, Tarja, Núcleo Vitae, Lúgubre, Billy Idol, Magnus e Mask of Tyrant, beleza? Vamos nessa aí. Abre Thank you. soul in a fever, in a fever. Change my name, a suicide game. Machine guns on my t-shirt, my t-shirt. It's been a long ride, but the ride is all I know. Sparkle in the red light glow. Trousers of pockets, he's ready to go. Tell us where you've been. Hello, ho, ho, and whoa, ho, ho. Calm down, Mr. Apples. You're gonna wear yourself out. And what's it all about? Bora então mandar aqueles abraços aqui pra galera que nos segue. Um abraço aí pro Jaelson, pro Davi Salomão lá em São Paulo, pro Gonzalo Munhoz no Chile, pro meu amigo Du lá em BH, por onde andará o Du. Pra galera de BH lá, o Laser, Tomião, Charlinho, em Salvador, o pessoal da Alfa Rock, Ronaldo Pitanga, Luiz Omar, Márcio, Guga Canibal, M. Feira de Santana, a galera do Rock, Bira, Rony, Jeff, Tamara, Brica, Neyri, Hulk, Léo, Emerson, Ranulfo, Fábio, toda essa galera que curte aí o Feira de Santana, Rock and Roll, Matheus da Mr. Geto, a família Chau sempre ligada, meu filho Théo lá no Cerro, o Ariel na Argentina, Carlos Baraza em El Salvador. E pra galera toda que curte o Panela do Rock aí, meu muito obrigado. Lembrando que essa semana preciso agradecer o pessoal da Rádio Liberdade BH, novos parceiros, e Alta Frequência de São Paulo aí, pro Daniel e pro Elmo. Um grande abraço, vou fechar aqui com o Líder Jax. E achar que vem com frigideira acústica aí, com o melhor da música independente. É isso aí, fui, um abraço, não se esqueçam de manter a bunda e a cara na posição de origem. Abração, até a semana que vem. agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schaque, trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior, com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schaque, o programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos começar com o som de Alexandre Knox, Acontece, ele que é de Goiânia, Goiás. Na sequência, tem dois artistas que fazem parte da Aliança de Radiodifusão Independente. Gozi com a música Eu Quero Mais e Érico Moura com Cerveja com o Diabo. Vamos lá? Let's rock! Você não é quem você diz ser, mas eu também não. Você só quer um grande amor, eu quero coleção. Mas que engraçado foi te ter ao lado a revelação. Eu sem querer me ver apaixonado e você não. Eu não ia apostar tudo, mas de repente eu mudo meu azar. Fria no coração. Eu quero uma bebida gelada na minha mesa. Eu quero um amor pra sempre, com certeza. Sem vida já vivi em casos de paixão. Agora eu quero farra, noitada e diversão. Quero mais um amor pra sempre, com certeza. Um amor que dura eterno, noite inteira. Em São Paulo, no Rio, em Minas, Maranhão, capital, interior, florestas ou sertão. Cultivei em instâncias e serras. Eu nunca sosseguei com o meu negócio. Eu quero mais um amor pra sempre, com certeza. Um amor que dura eterno, noite inteira. Eu quero mais, viciada em amor. Eu quero mais, lotada de paixão. Quero mais, sexo é bom. Eu quero mais. Florestas ou sertão, amores cultivei em instâncias e serras. Eu nunca sosseguei que o meu negócio é a guerra. Eu quero mais um amor pra sempre, com certeza. Um amor que dura eterno, noite inteira. Eu quero mais, viciada em amor. Eu quero mais, botada de paixão. Sapo, como crânio de Judas, louvo tetas e bundas. e atiro pedra na cruz. Já que eu vou pro inferno, tudo que eu quero é que ele me deva. Já que eu vou pro inferno, flito esterco vendo por torresmo, queimo, mato, banco, meretrício, condeno filho sensato, perdoo o rato sacana, rezo só com bacanas e meus vícios pingo no crédito. Já que eu vou pro inferno, tudo que eu quero é que ele me deva. Já que eu vou pro inferno, tudo que eu quero é que ele me deva. Por favor, tudo que eu quero é que ele me deva. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, do jeito que a sua mãe, a sua irmã, todas as mulheres da casa e os homens também, e todos os que são virginianos adoram, só que não. Vamos agora dedicar o restante do programa, e inclusive este bloco, ao prêmio Balbúrdia do Rock Independente. Vamos iniciar com a banda Azul Limão, 15 minutos. Na sequência tem a banda de São Paulo, Bravecore, com a música Embuste. E para finalizar, a banda Escória, com a música Escória. Vamos lá? Let's rock! We'll be right back. aproveitando aquele resto de gordura que fica na panela, que tem aquele ácido graxo delicioso. Vamos agora neste terceiro bloco com as bandas Gorgona, Josefel, Sub Rock, Mundo Cruel, eles que são de São Paulo, capital. Vazio, com a música Necrocosmos. E para finalizar o bloco, vamos com a banda Diffin, Not Your Fault. Vamos lá, let's rock! Não quero ser normal na porra dessa vida. Eu falo isso, ninguém acredita.

escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura regada à base de a banda O Maldito, com a música Circo Armado. Depois tem Isótopes, com a música Qualquer Frase Fica Melhor com Foda-se no final. E é assim que a gente termina o nosso bloco e o nosso programa Frigideira Acústica Especial Prêmio Balbúrdia do Rock Independente de hoje, na categoria Lançamentos de Metal. Um grande beijo da Shaque. Armado, bem-vindo, palhaço. Palhaço, circo armado. processo. Vê a quebrada vencendo, vê um jeito incomoda. Vê os criados do mundo, distante da hora. A meta é dobrar, a meta eu sempre vou cansar. A minha tropa tá pesada, não tenta segurar. Ouvido vem aqui, micro-onda sou racista. Portando a peitada 12, é um inteirante fascista. Testa a tropa dos seus olhos, que eu pego a maratão. Porque pra fica melhor com foda-se no final. Ouvido vem aqui, micro-onda sou racista. Portando a peitada 12, é um inteirante fascista. Testa a tropa dos seus olhos, que eu pego a maratão. Porque pra fica melhor com foda-se no final. Que se fica sem por hora, fumando muita maconha. Tenta contar, vai se fuder. A minha turma é a mais cara, portando Cartier. 10k no meu bolso, sem encher na minha bag. Bate a surda quando bate o olho no meu sangue. Pinta de mafioso, cheiroso e tatuado. Uma draca em cada cor, esse testado sai furado. Vizinho, bolsominion, sempre tenta ir passar. Mas a sexta baixada, eu me trago pra criar. Maconha tá bolada na planta, maracujá. E a guitarra tá na bala, na retrovisora. Ouvido, veja gays, micro-ondas do racista. Portando a peitada 12, é um inteirante fascista. Testa a tropa dos usuários, que eu pego a maratão. Porque pra fica melhor com foda-se no final. Ouvido, veja gays, micro-ondas do racista. Portando a peitada 12, é um inteirante fascista. Testa a tropa dos usuários, que eu pego a maratão. Porque pra fica melhor com foda-se no final. Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Marquinhos DJ, faz um sample de guitarra. Foi então o programa Frigideira Acústica desta semana. Lembrando que semana que vem tem mais Prêmio Balbúrdia do Rock Independente na categoria Lançamento Punk Hardcore. E lembrando que os vencedores vão ser divulgados agora no dia 9 de março, no 92 graus, em Curitiba, com transmissão pela Rock no Pinheiro. Não percam! Fiquem agora com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. Anteriormente falamos sobre a energia escalar. Trata-se de uma tecnologia avançadíssima, utilizada há milhões de anos pelos primeiros habitantes do sistema Terra. Essa tecnologia reúne todas as forças da natureza. Exemplo: pensamento, frequência Schumann, velocidade da luz, água, vento, entre outros. Está ligada com a energia taquiônica. Então, quem pensava que as tecnologias são da era moderna se enganou. A história é bem diferente. No decorrer dos dias, vamos falar mais sobre tais tecnologias até os dias de hoje. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.